Linda Flor, tu non sai talvez quanto è puro amor che mi inspira, non crei. Nei sobre mim te olhar, sei un dia poter indaumenta a minha dor com cruel desdém. Teu amor tu por fim me darás, é o grande fervor com que te amo verás. Sim, teu escravo serei, a teus pés cairei, ao te ver a mim enfim. Felizes então, minha flor, verás a extensão deste amor. De todos os dois, de unidos enfim, teremos depois aventuras sem fim. Felizes então, minha flor, verás a extensão deste amor. De todos os dois, de unidos enfim, teremos depois aventuras sem fim. Teus pés